Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje abrimos a nossa oficina. Deixa eu cantar, que é pro mundo dançar, pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dará. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Regressamos assim a mais um Conversas de Esquina, em grande ritmo, novo programa, nova convidada, aliás, Leonor Poeiras, muito obrigado. Olá, obrigada eu, aparecido. Ruben. Foi difícil encontrarmos aqui uma data, mas finalmente conseguimos, muito obrigado. Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova, exatamente, já andávamos nisto desde 2000 e troca o passo. Leonor Poeiras, muito obrigado por teres vindo e pergunto-te, Leonor Poeiras, da informação ao entretenimento, é um título que te assenta bem? Sim, poderia ser, ainda que na informação tenha estado muito pouco tempo, foi um ano na informação e depois saltei para o entretenimento, mas sim, é um título que me cabe bem. Houve alguma desilusão, alguma frustração com a informação? Não, nada disso. Foi a forma como eu passei para o entretenimento foi uma decisão dos meus chefes, na altura, aliás, do diretor-geral, José Eduardo Muniz. Eu estava na informação, comecei na editoria de economia e depois, enfim, depois de fazer o meu primeiro contrato, integrei a equipa do Diário da Manhã enquanto repórter de rua. E foi aí, nesses diretos do Diário da Manhã, porque eram sempre em direto as minhas intervenções, que o José Eduardo Muniz reparou em mim e disse: espera lá, põe lá a miúda a fazer o casting para o Fear Factor. E eu fiquei assim um bocado, hã? Eu queria ser jornalista, era nisso que eu pensava. E fui fazer o casting e passei, e a minha vida mudou. Existe o bichinho do jornalismo? Ainda o tens? Tenho, sou muito curiosa. Acho que essa coisa do jornalismo, ou do bichinho do jornalismo, tem a ver com as nossas características pessoais também, não é? E eu sou muito curiosa, ponho tudo em causa e acho que quem é jornalista também o faz. A hipótese assim. De regressar, de voltar um dia, depois de todo este percurso no entretenimento, achas que as pessoas te veriam como alguém credível? Ah, espero que sim. Espero que sim, mas honestamente encontrei-me no entretenimento, tem muito mais a ver comigo. Sou uma mulher muito mais realizada profissionalmente a fazer entretenimento, portanto nunca digo nunca, não me parece possível que isso vá acontecer ou venha a acontecer, mas num registro infotainment acho que é perfeitamente possível, claro. Hoje és uma pessoa mais feliz graças ao entretenimento. Sem dúvida. Corres o país de les a les, agora também com o Somos Portugal, e pegando essas tuas características que tens enquanto jornalista, quando estás num determinado local, tens esse olhar clínico sobre as pessoas, sobre aquilo que vês? Olha, para além dessa parte de eu ser muito curiosa, sou também muito observadora. Curiosa? Sim, e sou também muito observadora. E portanto, esse olhar clínico, não sei se é clínico, é espontâneo em mim, sabes? Mas sim, gosto muito de olhar para as pessoas, perceber como é que elas recebem os programas que nós estamos ali a fazer em direto, conversar com elas quando vou almoçar, antes do programa começar, nos intervalos, no final, ficamos sempre cerca de uma hora a dar autógrafos e a conversar com as pessoas, tirar fotografias, etc. Acho que faz parte desse contacto também, é importante. E nesse sentido, observas bastante, sim. E é uma coisa que me satisfaz, ir conhecendo as nossas gentes. E qual é o país real que a apresentadora e a jornalista Leonor Poeiras conhecem? Olha, um país um pouco desencantado, mas que ainda assim se esforça por se agarrar a alguma esperança. Acho que também somos bastante esperançosos. E às vezes, para tornarmos o nosso dia um bocadinho mais alegre, basta-nos um bocadinho de música, não é? Tu que trabalhas Sim. em rádio sabes disso também. E encontro também pessoas que às vezes estão muito desiludidas e desapontadas, mas que se queixam, que isto é uma coisa muito típica de Portugal, não é? Queixamos-nos bastante, mas que ao mesmo tempo batem as palmas, dançam connosco, fazem a festa. Isso também é muito bonito, ver esse esforço. Vocês também são uma espécie de ajuda, psicólogos, vá, quando vão a um determinado local. Achas? Eu não sei. Não Nunca sei. Pensei nisso por esse prisma. Nessa situação de levar alguma alegria, vocês pensam... Acho que mais do que psicólogos somos entertainers, sinceramente. Sim. Acho que somos o veículo condutor de toda uma emissão, neste caso do Somos Portugal, não é? De 6 horas em direto, somos nós que comandamos, damos a cara, vamos dizer assim, nós que comandamos sequer, somos nós que damos a cara por esse espetáculo ao vivo, que acaba por ser 6 horas de música portuguesa, acaba por ser um espetáculo, não é? As pessoas também já reclamavam que os apresentadores, neste caso de entretenimento, viessem para a rua e estivessem com elas. Acho que isto, não sei se elas reclamavam, mas que ficam muito contentes, ficam. As praças enchem-se de pessoas e estamos a falar de situações atmosféricas complicadas, exatamente. Sim. Seja com 40 graus, como eu já fiz programas com 40 graus no Alentejo. Ou com temperaturas negativas. O último que fiz não era temperatura negativa, mas estavam 2 graus em Valença do Minho e a praça estava cheia de gente, é incrível. Claro que aquecemos logo porque nos pomos todos a dançar. Nós, a equipa e o público que está ali à nossa frente. O que é que se pensa nessas alturas das condições atmosféricas extremas, do frio, do calor? Agarras-te aqui, é o público que está lá. Agarra-me ao aquecedor. Ou neste caso, ao ar-condicionado. Agarra-me ao aquecedor que põe sempre estrategicamente em vários espaços do palco e também nos bastidores. Não, mas agora falando a sério. Quando os dias são piores? Pode parecer um clichê, mas há ali muito calor humano. Naqueles bastidores há toda uma equipa que está a trabalhar sob as mesmas condições e não é isso que faz de nós melhores ou piores apresentadores, pelo contrário, temos que continuar a ser o mais profissionais possível. E é o que acontece. Vamos com 2 camisolas interiores daquelas termoteb, golas altas, luvas, casacos. Nós até já brincamos porque neste momento aquilo que aparece de nós, a nossa pele, é basicamente e apenas a nossa cara. O resto está tudo fechado e tapado. E já nem sequer há pudor em utilizar botas quentinhas, já se foram os saltos altos. Acho que é um programa muito descontraído e já não há cá saltos altos durante a apresentação desses programas. O que é que tu expões da Leonor nesse género, nesse formato de programa? Olha, acho que as pessoas podem ver ali ao vivo e a cores como é que eu reajo. Sim. Às mais diversas situações, seja quando estou em pontos de reportagem ou no palco a dançar. Portanto, aquilo sou eu, não é um personagem. Um apresentador distingue-se de um ator precisamente por isso. Nós não estamos em personagem. Um apresentador não decora as falas. Nunca houve a tendência de criares uma personagem à tua volta para te apresentares em público? Neste género de programas? Não sou atriz, nem humorista, nem... Não, aquilo sou eu. Há um lado meu em todos os meus trabalhos. Ou melhor, como é que eu ia te explicar? Em todos os trabalhos que eu fiz, e irei fazer, espero, vê-se algum lado meu. Quer dizer, no Somos Portugal vê-se uma coisa que não se via, por exemplo, no Videopop, ou que não se via no Perdidos na Tribo. Por exemplo, nos Perdidos na Tribo eu estava com um registro muito mais sério, é um doc reality, e aí eu não estava gargalhada, não é? No Somos Portugal eu estou gargalhada e estou a dançar e a saltitar no palco com todo o prazer. Aquilo também sou eu. É uma equipa que também se chateia por vezes? Não, é uma equipa muito unida. Muito unida mesmo. A Coral Europa é uma equipa com a qual podemos contar a 100%. E quando te digo a 100%, vou-te dar um exemplo. Quase uma segunda família. Quase uma segunda família. Ou a primeira. Vou-te dar um exemplo. Houve um programa que fizemos recentemente em que estava prevista a partida no sábado, portanto de véspera. Era o programa de Idanha Nova. E daqui, de Lisboa a Idanha Nova, são cerca de 2 horas e meia no máximo de viagem. Só que eu não podia mesmo ir no sábado de véspera. Eu podia, mas teria que desistir de uma promessa que tinha feito ao meu filho, de levá-lo a um concerto, tinha os bilhetes há não sei quanto tempo. E eu não quero falhar aí, não quero. E continuará sempre a ser a minha prioridade. E pedi encarecidamente à produção, por favor, por favor, por favor. Senão eu levo o meu carro, o que é sempre desgastante, porque depois de fazermos a emissão em direto, voltar, pegar no carro e voltar para casa é complicado, 2 horas e tal a guiar. E a concentração não é a mesma, e estamos de facto cansados. E aquilo foi uma questão de 2 telefonemas, ficou resolvido, claro que sim. Então vamos no domingo de manhã. Consideras-te uma pessoa... E fomos. Famosa. Famosa, o que é isso de ser famoso? Considero-me uma pessoa reconhecida na rua, reconhecida pelo... E não sou reconhecida porque... Quer dizer, no meu bairro sou reconhecida porque vou à mercearia, ao café e falo com os vizinhos. Mas, no modo geral, pelas pessoas que não me conhecem pessoalmente, sou reconhecida apenas porque trabalho em televisão. Nesse lado de figura pública que tens, geres os teus espaços de forma a preservar a tua imagem, a preservar os teus, ou continuas a ser muito, muito autêntica? Sem medo dos paparazzis, sem medo daquilo que digam sobre É toda uma aprendizagem. Estou muito mais resguardada hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Aprendi bastante. Uhum. Nunca abri as portas da minha casa. É um compromisso de honra também da tua parte. Não dares demais para não te irem buscar demais. Ao início eu nem sequer pensava nisso. Uhum. E lembro-me quando meu filho nasceu e durante os primeiros anos eu ia com ele para todo lado e não tinha problemas nenhum que ele aparecesse. Até que tive um stalker. Durante um ano que achava que era casado comigo, não sei, que me escreveu 80 cartas, cada uma com a sua caneta de feltro de cor diferente, com fotografias e tudo, e onde dizia várias vezes que então pronto, então hoje por volta das 5 vou então buscar o António ao creche, e aí a minha vida tremeu, eu tremi por dentro, por fora, de todas as maneiras, e acordei com o meu marido na altura, o Miguel, não é? Era casada ainda, e acordámos que jamais seria repetir situações em que iríamos expor o nosso filho, por exemplo. Portanto, vamos aprendendo, não é? Eu sou muito pura, muito ingênua, acho que não tem mal nenhum, acho normalíssimo as pessoas quererem conhecer o meu filho, porque se gostam de mim, obviamente querem ver como é que ele é, querem ver como é que é a minha reação com ele, a minha relação, mas a partir do momento em que nos surgem certas situações com as quais não sabemos lidar, há que pôr um travão e então aprendemos. Nesse teu lado mais mediático, já foste traída por algum colega, por alguém próximo, nas informações que deram às revistas, aos jornais? Já que tiveste que pôr um travão em alguém sobre aquilo que diziam sobre ti? Não, já fui traída pelos próprios jornalistas que escreveram o texto, sim. Isso sim, agora por colegas, que eu saiba, não me ocorre aqui nenhuma história que me lembre disso, não. Aliás, nunca tive assim envolvida em nenhuma polémica. E há receio agora de dar entrevistas a essas publicações? Há escolhas que se façam. E há duas publicações para as quais eu não dou mais entrevistas há uma série de anos. E pronto, e é consequência dessa ação. Portanto, eles resolveram reformular aquilo que eu disse e reinventar de uma forma diferente, não é? Portanto, que não corresponde à verdade que eu dei, que eu disse nessa entrevista. E a partir do momento em que isso foi aproveitado contra a minha pessoa, sublinho, a minha reação para me proteger e para reclamar sobre esse gesto é não voltar a falar para aquela publicação. Já perdeste as estribeiras com alguma manchete que fizeram sobre ti? Não sou disso, não sou de perder as estribeiras. És muito... Sou de relativizar tudo, a sério. Sim. Relativizo e não a sério. Não levas as coisas demasiado a sério nem demasiado a peito? Não levas... Está escrito, está dito. Sim, até hoje não houve assim nada de, percebes? Sim. Se algum dia me apontarem um crime ou algo legal, é claro que agirei, mas não, nunca aconteceu. Como é que se gera a situação de um stalker? Voltando aqui um bocadinho atrás na conversa. Olha, com ele. Felizmente tive todo o apoio da TVI. Felizmente ou infelizmente esta pessoa enviava-me fotografias, portanto eu sabia fisicamente como é que ele era. Essas fotografias foram fotocopiadas e espalhadas pela TVI, porque essa pessoa poderia entrar como público de um qualquer programa, até do meu próprio programa, porque eu tinha público na altura, e portanto tivesse apoio, essa proteção. Houve, por exemplo, vou dizer uma coisa bastante... como é que se diz, simpática da parte da TVI, eu passei a estacionar o meu carro dentro das instalações, ao lado da porta de entrada para o edifício. Quando eu saía de madrugada, para além de ter o carro à porta, tinha um segurança que me levava no carro, que me levava até ao carro, eu tive medo, óbvio, medo. Tinhas medo de ir trabalhar na altura? Não de trabalhar, tinha medo de ser seguida, tinha medo que essa pessoa descobrisse onde é que eu morava. Digo-te que tive um ano a fazer caminhos diferentes por Lisboa, não ia logo para casa, ia, por exemplo, primeiro ao supermercado. Portanto, guardei uma série de tarefas para fazer depois do trabalho. Em vez de ir logo para casa, não. Ia ao supermercado, ia à farmácia, ia aqui, ia acolá, porque tinha medo. Óbvio. Perdeste o controle da tua vida? Não. Apesar desse stalker? Não. Continuei a dormir à noite, bem, tranquila, mas fiquei alerta, como é óbvio, não é? Informei, por exemplo, também a escola do meu filho, informei os meus amigos, a minha família. Como é que é a mamãe Leonor Poeiras? Marco. Como a mamã Leonor Poeiras. Oh. Olha, na verdade não sou muito mamã, confesso-te. Sou mais, mãe. Não sou... Divides a austeridade com o carinho. Não, não tem a ver com a austeridade. Tem a ver com não ser mãe galinha. Ah, okay. Não ando sempre atrás dele, a correr atrás dele. Ai, ai, ai, ai. Não sofro com as coisas, com a vida dele. Tenho muito medo, de facto, de um dia não o poder, de ser incapaz de o ajudar em alguma coisa da vida dele, que acho que vai acontecer, ele tomar alguma decisão, etc. Há coisas que têm que ser feitas por nós próprios. Mas não sou muito bem galinha. Vou-te dar um exemplo. Eu sou aquele tipo de mãe que está à conversa à beira-mar, sentada na areia molhada com quem quer que seja, e ele está ali à minha frente a chapinhar um bocadinho. Eu não estou de pé atrás dele e a agarrá-lo. Bem, ele agora tem 7 anos, não é? Mas quando ele era mais pequenino, e ele já sabe nadar perfeitamente, mas quando ele era mais pequenininho, eu também não fazia isso. Eu só quando ele já está a entrar para o mar, e que vou dizendo, António, quando ele avança mais um bocadinho e começa ali a ficar com a água um bocadinho mais subida, aí sim levanto-me e vou lá buscá-lo. Mas não sou de... Sempre lhe mostrei e sempre lhe dei muita responsabilidade, e ele é muito responsável. Sempre lhe expliquei, é a minha forma de educar é essa, sempre lhe expliquei o que é que pode acontecer se ele tomar esta atitude ou aquela. Ele é muito respeitador nesse sentido. Portanto, daí eu dizer que não sou muito mamã, não sou muito de... Ai, ai, ai, mas, meu filhinho, querido, ai, ai, ai, ai, ai, não sou de ai, ai, ai. De onde é que foste buscar essa liberdade com responsabilidade? Também foi algo que fizeram contigo, quando eras mais pequenina? Nem por isso, se calhar por isso mesmo. Ah, por isso é que foste. Sim, eu acho que fui muito protegida durante todo o meu crescimento, até, sei lá, até entrar na faculdade. Sentiste dificuldades em ser adulta devido a essa proteção? Não senti dificuldades, mas agarrei na vida adulta com unhas e dentes. Ah. Não, mas tive um bocadinho de pena, sabes? Uhum. Havia coisas que eu não fazia e que tinha pena. Era a mais nova de 5 filhos e, ao contrário do que possam pensar, não sou mais mimada por isso. Enfim, podia falar do exemplo típico de sair à noite, não sair à noite, mas não tem a ver com isso, tem a ver com... eram-me exigidas bastante coisas, como aos meus irmãos, de igual maneira. Portanto, eu podia dormir na casa das minhas amigas, mas não podia ir para a discoteca aos 14, aos 15, aos 16, não podia. Tentas fazer as coisas que não fizeste nessa altura, agora com mais idade, com outra visão da vida? Não, tento fazer as coisas que eu tenho vontade, independentemente de serem próprias de outra idade ou não. Aí digo-te que sou uma pessoa muito... És uma pessoa capaz de dizer não. Não quero, não quero fazer, não faço. Claro que sou. Não, não é por não ter, sei lá, feito uma série de coisas que as vou fazer agora. Pode haver tendência para viver depois à pressa aquilo que não se viveu. Claro, pode haver essa tendência, mas posso dizer que há muitas coisas que eu fiz agora que não fiz antes, mas também tem a ver muito... Eu tenho uma criança dentro de mim, percebes? Portanto, não falo só da adolescência, de uma fase mais jovem. Uma das coisas que... Vou-te dar um exemplo típico. Eu sempre tive pena de nunca ter partilhado a casa com um amigo, uma amiga. Eu saí de casa dos meus pais para a casa que comprei com o meu namorado, com quem me casei. E sempre tive pena, porque acho que deve ser muito giro viver com alguém, dividir casa com amigos. E não é que isso aconteceu na minha fase adulta, é muito interessante. Tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que se separou, que se divorciou. Durante 3 meses, obviamente, que a acolhi a minha casa. Portanto, já adultas, ambas, amigas desde pequenas, partilhámos essa coisa que não vivemos na altura de vida, entre aspas. Portanto, não sei muito bem o que é próprio de uma idade ou não. Neste caso, era necessário e... foi um prazer. Faço-te a mesma pergunta que te fiz em relação ao jornalismo. Ficou algum arrependimento, alguma mágoa do que não viveste? Pensas agora, se eu tivesse vivido isto, isto e aquilo, hoje seria diferente? Ou que está lá para trás, ficou e agora... Não. Simplesmente tenho pena não ter feito o Interrail. Porque acho que se faz o Interrail de maneira diferente antes dos 20, 22 ou agora. Mas eu ainda vou fazer um Interrail. Eu quero ir por essa Europa fora de comboio. É uma viagem que eu quero muito fazer nos moldes de um Interrail, ou seja, com uma mochila às costas e, não digo necessariamente dormir em pousadas da juventude, mas uma viagem low cost, à aventura. O teu António lida bem com a exposição pública da mãe? Sabes que ele, como é uma coisa tão presente na vida dele, ele não liga muito, quer dizer, ele vai à TV desde que nasceu, ele já assistiu a todos os meus programas, sem exceção, todos. E portanto, ver-me ali a trabalhar é a mesma coisa que um filho ir ver, como eu vi a minha mãe, ir ver a minha mãe dar aulas, percebes? É igual, é a profissão dela, é aquilo. Portanto, ele não... Às vezes vamos na rua e ele... Agora já não, mas na altura perguntava-me, quando era mais pequenino, mas como é que sabem o nome? Mãe, como é que sabem o teu nome? E eu explicava, então filho, tu apareces na televisão, as pessoas veem-me na televisão, como tu vês aquele, aquele outro, etc. E também muitos dos meus amigos são colegas de trabalho, portanto, ele também está habituado a ver essas pessoas em minha casa e na televisão. Nunca pensaste nesse lado do António, nessa exposição que tu tens, como uma massagem ao ego dele, de uma forma exagerada, que ele pudesse levar para um lado mais narcisista, mais... O quê? Eu sou o filho da Lina Poeiras. Não. Isso nunca aconteceu, quero dizer, ele já percebeu. Ele fica assim, vaidoso, quando os colegas dele, quando eu chego e os colegas dele dizem Olá, Leonora! Quer dizer, há ali um cumprimento um bocadinho diferente em relação aos pais das outras crianças. Ele diz, é a minha mãe. Ele não diz nada, mas ele fica assim com os olhinhos a brilhar. Já percebeste. Sim, mas... Mas quero dizer, eu trato essas crianças de uma forma normalíssima também e sou muito descontraída e nada, enfim, nada estrela, vamos dizer assim, ao pé delas. O que é que ele tem em ti? Olha, fala pelos cotovelos como eu e é bastante extrovertido e gosta imenso de dançar. Estas coisas eu acho, fico muito babada, porque ele é um rapaz que dança, que se mexe, tem o bicho carpinteiro como eu e é muito extrovertido e a essência do António é muito parecida com a minha. Somos pessoas alegres. Temos um comunicador à vista? Não sei, não faço ideia qual será o destino dele, da profissional, mas que ele comunica e faz-se ouvir, faz. Tens agora uma oficina que geres todos os dias online. É a tua vertente, a tua personalidade de querer também ajudar os outros que está ali vincada? Olha, não sei, não necessariamente. Aquilo é de facto uma parte da minha personalidade, ponto. Aquilo sou eu. Eu sou assim e faço aquele tipo de coisas desde sempre. E, portanto, simplesmente agora partilho-as com as pessoas que gostam desta temática do do it yourself, não é? Do faça você mesmo. Agora tenho a oportunidade de ter uma pessoa cá em Portugal, que por acaso até é uma cara conhecida, de dar eco a uma série de projetos e que as pessoas podem reproduzir e fazer igual. Mas foi uma ideia tua ou surgiu... Foi um convite dos grandes amigos meus, que frequentam a minha casa há muito tempo, e que me disseram, vá, mas porquê é que não transformas isto num blog? Tens quase uma vida paralela. Não, é a minha vida também, entendes? Não é paralelo, eu sempre fiz isto e sempre tive um ateliê nos últimos, desde os 20 anos. Portanto, já vou no terceiro espaço, terceiro ateliê, por assim dizer, terceira oficina. Agora esta tem um jardim, que ainda é melhor. Mas faz parte do meu cotidiano desde pequenina. Imagina eu sou a mais nova de 5 irmãos, não é? Sim. Então, quer dizer, achas, antigamente não havia Zara, H&Ms, eu ficava com tudo, não é? As roupas eram fabricadas de maneira diferente, eram feitas na modista, na costureira, por assim dizer, o casaco de fazenda da minha irmã era feito na costureira e era de fazenda, durava, ainda dura, quer dizer, durava muitos anos, ainda dura, porque meu filho, por exemplo, usou um casaco de fazenda que era meu quando era pequenina, portanto, era outra maneira de costurar e, portanto, aquilo irritava-me um bocadinho, eu ficava com tudo o que era deles, tudo igual, sapatos de carneiro, tudo igual. Porque realmente são materiais duradouros e têm uma vida longa e aquilo irritava, mas porquê é que eu tenho que usar a roupa igual à da Marta, igual à da Inês, que estou farta deste casaco? Então a minha mãe incentivava-me a mudar e eu lá mudava a gola, lá mudava não, pedia na altura, não sabia costurar, mas mudava a gola, os botões, os atacadores. És uma irmã mimada? Não sou, não. Mas tens uma relação próxima com os teus irmãos ou por serem tantos é uma questão mais de nicho. Somos próximos, mas não somos dessa coisa do mimo constante, não somos. Somos do respeito e dos bons momentos em família. Quando estamos juntos, são momentos realmente familiares. E o mimo acho que vai todo mais... Temos orgulho uns nos outros, mas o nosso mimo vai todo para as crianças, já são algumas na família. És relutante em demonstrar carinho? De todo. Não sou de todo, sou muito... Expansiva. Sou muito expansiva, sou de tratar as pessoas que mais gosto todas por amor, sou toda pirosa aí e adoro, acho que e sai-me naturalmente. Meu filho, quer dizer, chamo-o António, sei lá, 3 vezes por dia, porque o resto é amor, onde é que anda o meu amor para o banho? Não sei, sou assim, sou muito de demonstrar. Nesta oficina que tu tens, as pessoas hoje vêm-te pedir mais conselhos, mais opiões, mais ideias. Sim. Tem uma imagem da Leonor Poeiras diferente Não, acho que se calhar ficou à vista que eu sou bastante mais acessível do que as pessoas possam pensar em relação a quem trabalha, a quem é uma figura pública, neste caso. E digo-te que recebo e-mails muito, muito simpáticos e pedidos de ajuda que eu adoro ajudar. Vou dar um exemplo. Recebi há uns tempos um e-mail de uma mulher, uma mãe, com um rapaz e com uma rapariga pequenos, de, não lembro das idades, mas talvez 8 e 6 anos, que se tinha acabado de separar. E que estava a entrar na casa nova, que era um T2, portanto um quarto para ela, e um quarto que tinha que dar para os dois filhos, rapaz e rapariga. E estava mesmo, não tinha dinheiro, e estava tipo, ai meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu agrado a um e a outro na decoração de um espaço? Isto podem parecer, às vezes, coisas fúteis, mas não são de todo. Eu acho muito importante sentirmos-nos bem na nossa, no nosso espaço. E eu gosto muito de coisas bonitas, e acho que temos de estar rodeados de coisas bonitas e que nos inspiram. Por exemplo, eu chego à casa de alguém e vejo ao pé da televisão a dar aparelhagem, um acumulado de fios e de cabos, fichas triplas e sei lá mais o quê. Está com os nervos. Não me dá nervos, mas inquieta-me. Não há necessidade de ficar à vista. É uma coisa que é poluição visual. É feio. Mas quem é que quer ter 20 cabos enrolados, sem estarem enrolados, todos ali misturados à vista? Vamos escondê-los. Dá perfeitamente para fazer. Mas pronto, em relação a esta mãe que me mandou este e-mail, eu... Pronto, fiquei-me logo a ajudá-la com ideias, óbvio. E dei-lhe uma série de sugestões que ela gostou bastante. Ainda não tive o feedback a saber se correu bem, mas são sugestões muito simples em que incluí as próprias crianças na decoração do quarto delas. A pintar as paredes e a fazer os cortinados, por exemplo, e a decorar um quarto para um rapaz e para uma rapariga de forma que casassem bem as opções dos dois, não é? Porque neste caso não é necessariamente assim, mas neste caso a rapariga era de facto muito princesa e o rapaz muito mais piratas, e eu fiquei ali um bocado a pensar naquele serão e ficámos a noite toda a conversar, eu e essa querida seguidora, vamos chamar assim, essa querida mãe que me contactou, e chegámos a um consenso de uma decoração super simples e barata de fazer, e fiquei muito feliz com isso. Que, e não querendo entrar na tua vida de forma demasiado exacerbada, mas... Acho bem. O divórcio transformou-te em alguma coisa? Tiveste que te moldar a algo, mudar alguma característica tua? Sentiste-te diferente depois dessa fase? Saiu do divórcio uma Leonor diferente? Tudo o que nos acontece na vida e o que nós fazemos na vida acrescenta-nos alguma coisa, mesmo as coisas que não são tão felizes, não é? O divórcio foi, se calhar, aquele primeiro impacto ou aquele choque frontal com... Oh, que pena, falhámos aqui, estás a ver? Mas não, deixa-se, não deu, deixa-se não... de acreditar no amor. Não, não na todo. Pessoa em si, mas no amor. Não, mas é temos que assumir que há uma relação que falhou. Ou que não dá mais. Quando eu digo falhar, não é, ai, não correu bem, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. É assumir com toda a honestidade, porque é assim que eu vivo a minha vida e as minhas relações, que já não estávamos a crescer, já não estávamos a conseguir aquilo que tínhamos prometido um ao outro, não é? E há esse impacto que é assumir isso em primeiro lugar. E aí sofremos, como é óbvio, não é? Qualquer separação, por mais amigável que seja, implica uma ruptura e isso implica sofrimento, como é óbvio, tristeza. E então se calhar foi a primeira vez na minha vida, e não sei se é feliz ou infelizmente, em que realmente sofri, sabes? Em que aos 30 anos... comecei a perceber, e pronto, e de repente, ainda antes dos 31, divorciei-me. Mas foi a primeira vez que sentiste que falhaste em algo? Martirizaste muito não, por isso? Não, foi uma desilusão de não ter sido, de não ter cumprido um sonho, sabes? Desse sonho, se calhar temos que abandonar esta ideia deste sonho, pronto, foi isso. Foi de mútuo acordo, mas ainda assim custa muito. Eu continuo a adorar o meu ex-marido, claro. Eu gosto dele... Daqui até à lua, quer dizer, é uma pessoa que me acrescenta muito, com a qual tenho um filho, é um homem maravilhoso, mas conjugalmente aquilo já não era aquilo que nós tínhamos prometido. E um António, ao outro. O António hoje é uma criança mais adulta também, graças a isso. Não, já não é nada adulto. Nada. Não é nada, o António não é uma criança nada adulta. O António é uma criança, ponto. E é uma criança que, felizmente, viveu isto de forma muito tranquila, porque nós nos damos lindamente, porque falamos quase todos os dias, porque nos vemos bastantes vezes, semanalmente, por assim dizer, mas e porque o António tem... E ainda bem, o pai e a mãe na mesma proporção na vida dele. Uma semana comigo, uma semana com o pai, portanto, isso fez com que tudo se tornasse muito mais fácil para a criança, não é? Para o António, neste caso. Na área em que estás a trabalhar, é fácil fazer inimigos? Eu não tenho inimigos, sério. Eu não tenho inimigos. Eu posso ter... Mas não há cada vez uma competição mais... Pelo contrário. Pelo contrário. Tenho a dizer-te pelo contrário. Pela minha experiência pessoal, sinto cada vez mais união com alguns dos meus colegas de trabalho. Mas nunca tiveste medo de perder o lugar? Não, porque acho que nada é garantido. E nós não nos devemos comportar como se as coisas fossem garantidas em nada na nossa vida, nas relações amorosas, no trabalho, na relação sem ser amor, por exemplo, nas relações amorosas de outro género, como a relação da mãe para um filho e de um filho para uma mãe. Não é garantido que aquele filho me vai amar para o resto da vida dele e vice-versa. Quer dizer, eu falo para mim, sim. E é incondicional o amor da mãe para um filho. Mas falando dele, eu sei lá se eu não serei um dia uma pessoa que o desencante, percebes? Acho que nada deve ser tomado por garantido e por isso mesmo devemos sempre trabalhar para que a nossa vida, para que na nossa vida os nossos sonhos se cumpram. E eu tenho vários sonhos profissionais, uhum. pessoais e esforço-me para que eles se cumpram, para que eles se realizem. E portanto, no trabalho não podemos, ou nas relações, ou na vida pessoal, nunca nos podemos acomodar, é isso que eu acho. Portanto, é óbvio que, e já têm aparecido outras pessoas depois de mim, como é óbvio, e algumas até estão no ar mais vezes do que eu, mas é mesmo assim a televisão, é como eu te digo, eu relativizo tudo. A televisão já te desencantou? Desencantar? Não, confesso que tenho trabalhado regularmente. Uhum. Tive períodos, dois apenas, em que as pausas foram um bocadinho mais prolongadas, mas não foi suficiente para me desencantar. Continuo a achar que nasci para comunicar e se não foi no jornalismo, há de ser um entretenimento, assim espero. Para quando o horário nobre? Não é um... Não é um dos sonhos. Falavas aí muito em sonhos, mas não é um dos objetivos. Não é um dos objetivos, não. Primeiro já estive em horário nobre, algumas vezes, e portanto acho que eu darei o meu melhor em qualquer horário, e já fiz todos, curiosamente. Sim. Já fiz as madrugadas, já fiz, manhãs nunca fiz, mas já fiz algumas tardes, já fiz muitas tardes com concursos e noutro tipo, em talk shows, a substituir, por exemplo, a Júlia Pinheiro, mais do que talk show, será um programa daytime, por assim dizer. Fizeste no Rising Star também. Já fiz horário nobre nos diários da Casa dos Segredos. Aliás, fiz os três horários, o de acesso ao jornal, portanto, o que é também considerado nobre, não é o horário nobre, mas é também um horário muito importante, que é o de acesso ao jornal, ou seja, a faixa horária das 7 às 8 da noite, imediatamente a seguir, portanto, aí sim é considerado horário nobre, logo a seguir ao jornal, e aí já fiz os diários, assim como já fiz também as madrugadas, noite dentro, ou seja, a partir da meia-noite. Depois o Rising Star, que foi, de facto, é o programa que mais visibilidade me deu e que foi até hoje o que mais me expôs, não é? Uhum. Não me quero repetir, mas é aquele programa que, por ter esse horário e por ser ao domingo, é o mais visto de todos. Fora o Somos Portugal, porque esse é um programa, então, completamente líder. Mas com o Rising Star e com a própria projeção que o Rising Star teve, não te pensaste em... ficar naquele lugar, naquela... A televisão não funciona assim, sabes? Não há estatutos em televisão? Não, há cargos ou não. Por exemplo, a Cristina Ferreira, para além de ser apresentadora, tem um cargo de estrutura neste momento, não é? E aí o patamar é outro, é obviamente que é diferente. Agora, voltando à tua anterior pergunta, o horário nobre, se o objetivo de um apresentador de televisão é fazer o horário nobre, eu considero que é um objetivo errado. O meu objetivo enquanto comunicadora é entreter as pessoas, fazê-las esquecer os problemas que têm na vida, nem que seja por meia hora, independentemente de ser às 5 da manhã, à hora de almoço, à tarde, num concurso, num programa mais sério, num programa mais divertido, num programa de infotainment, por exemplo, ou num programa de variedades, como o Somos Portugal, ou ainda num talent show, como o Rising Star. O meu objetivo é contribuir para animar o meu telespectador, neste caso. E é isso que me preenche. Não é o número de pessoas que me está a ver que me preenche. É saber que, ao menos, alguém... é claro que há uma satisfação pessoal em saber que... bate nos números também, que é, há uma satisfação pessoal saber, porque tem tudo a ver com o feedback, não é? E um direto, tu tens um feedback automático, em saber que a minha forma de apresentar, a minha genuinidade, a autenticidade, a espontaneidade, as minhas graças, as minhas palermices, que realmente fazem descontrair quem está em casa, chegam a mais pessoas. É óbvio que é, pessoalmente é muito agradável. Sim. Em vez de me estarem a ver 300 mil pessoas, realmente estiveram a ver, esteve a ver-me 1 milhão de pessoas. E fico muito contente, como é óbvio, de perceber que mais pessoas desfrutaram, por assim dizer, daquilo que eu mais gosto de fazer. Mas eu não fico triste se me puserem... Seria, quer dizer, então andávamos todos aqui à luta para apresentar programas em horário nobre. Eu não fico triste por estar, como já estive num programa chamado Diário da Manhã, que chegou a ter um pico de audiência de zero, entendes? Em que deviam estar a ver 3 ou 4 pessoas naquele momento, àquela hora. Isto aconteceu uma vez, infelizmente, mas não tem a ver com a qualidade do programa. Tem a ver com... E porque acho que temos que ser profissionais em qualquer formato ou com qualquer co-apresentador, mesmo não nos identificando com esse formato ou com esse co-apresentador, entendes? Acho que seria muito presunçoso da nossa parte só querer determinados projetos. Agora, o que é que acontece? É óbvio que há pessoas que se repetem nos horários ditos nobres, porque de facto têm um desempenho... porque é aquilo... Porque bate mesmo certo. Vou dar o exemplo da Catarina Furtado, não é? Sim. Que é uma apresentadora que só faz horários de programas em horários nobres. Não é por ser uma exigência dela, não é de todo. É porque resulta muito bem. É porque ela é aquela cara que bate certo com aquele formato. E também te digo que a prova disso é que ela, a prova de que não é ela que o impõe, como é óbvio, é que no trabalho que desempenha nas Nações Unidas, como embaixadora das Nações Unidas, também já gerou programas de televisão, documentais, certo. Não é? Programas documentais, neste caso documentários, que passam noutra faixa horária e que não têm a mesma audiência, como é óbvio, de um programa de horário nobre. Portanto, acho que seria presunçoso da parte de um apresentador ter como objetivo de carreira apresentar programas em horário nobre. O que é que significa a sigla TV para ti? A passado, sigla mesmo? Passado tanto tempo, o que é que sentes quando entras naquela casa? Sinto-me bem, conheço os cantos à casa e já passaram muitas chefias e direções por mim, por assim dizer, ou eu já passei por várias chefias e direções, mas continuo a sentir-me bem. É o único sítio onde eu trabalhei até hoje em televisão e eu tenho a porta aberta, ainda hoje lá estive de manhã, por exemplo. Qualquer dúvida que eu tenha, qualquer pergunta, qualquer coisa que eu tenha para sugerir, é ouvido. Pode não acontecer, mas é ouvido. É pensado e depois é respondido. Há essa resposta, percebes? Não sou uma funcionária, e isso é uma mera funcionária, isso é um privilégio, não é? Não sou apenas a funcionária número tal. Não, eu sou a Leonor. Toda a gente sabe o meu nome, conhece-me, fala comigo. Eu digo-te que nestes anos todos da TVI, durante muitos anos, 6 anos, fiz o Quem Quer Ganha, e eu chegava à TVI à hora do almoço e não combinava almoçar com ninguém, simplesmente dirigia-me ao bar e comia, sempre ritual, mesma coisa. Pedi lá as coisas que eu mais gostava, uma sopa, uma salada de frutas mesmo, pada, e sentava-me na mesa. E é uma questão de minutos, esta mesa enche. Não é porque sou eu, entendes? Sim. É porque é esse o espírito também da TVI. Sim. E isso vê-se também nas galas, nas festas da TVI, em que nos juntamos e que nos misturamos. E também por ter começado na informação, me sinto muito próxima a todos, entendes? Eu tenho amigos na informação, como tenho no entretenimento, como tenho nos cargos de chefia, como tenho nos seguranças, na equipa de seguranças, por exemplo, portanto, e na equipa de catering do bar, quer dizer, a equipa de guarda-roupa. Nós somos todos... farinha do mesmo saco, percebes? E as coisas não mudam, e isso é bom. És pessoa de dar os teus pitaides ainda na redação? Quando olhas para a redação ainda pensas... Não. Cada macaco no seu galho. E se eu sou apologista de cada macaco no seu galho? És uma consumidora de informação? Sou, mas sabes que já começa a ficar um bocadinho... Saturada. Estou muito desiludida com o Facebook. Eu sou consumidora de informação e acho que para me informar, ou para as pessoas se informarem, o ideal seria comprarem jornais, porque ainda se vendem, e assistirem aos noticiários que continuam a dar à mesma hora, às 20 horas, todos os dias, e há várias opções. E esse então, nos de informação, continuam a dar à hora a atualização. Mas fico muito desiludida, por exemplo, com o Facebook, porque utilizo o Facebook como ferramenta de trabalho, na minha página profissional, mas também tenho uma página pessoal onde gosto de... ou gostava, antigamente o Facebook não é aquilo que é hoje, e gostava e gosto de partilhar e de ver partilhado uma série de coisas que acrescentem, que me acrescentem coisas boas. Músicas, vídeos, passagens de livros, de sugestões de espetáculos, notícias do outro lado do mundo onde está a viver, por exemplo, o meu amigo Ernesto ou do meu amigo JP que está a viver em Londres, manter o contacto e utilizar também essa rede para isso. Hoje em dia abrimos o Facebook e aparece as notícias, percebes? E é muito desgastante e chateia, porque já nem sequer temos controle sobre aqueles vídeos que começam logo a rolar. Sim. E já vi coisas muito desagradáveis que eu não quero ver, portanto, mas sou consumidor de informação, sim, sou consumidor de informação. Mas sentes necessidade... E na rádio, vezes... tenho a dizer-te que eu sou de ouvir rádio. Rádio, sim. Mas sentes a necessidade de, por vezes, desligar do mundo e sim, não como, quero saber de nada? Sim, e... como agora fui de férias e estive longe do mundo, do Facebook, da internet... Mas depois procuras tudo. Mas depois quando chego, mas é ótimo, porque aquilo que não me interessava muito já morreu. Portanto, só fica mesmo o sumo. Portanto, acho que é muito importante fazer isso. Pergunta para $1 milhão. Nunca digas nunca a uma mudança de estação? Nunca digas nunca a nada. É a única resposta possível. E compreendo a tua pergunta, mas não respondo-te de uma forma muito mais abrangente do que essa. E pronto, e é isso. Nunca digas nunca. O público... ao ver-te na TVI, ao seguir-te na TVI, e pegando numa outra pergunta que fiz em que usei a palavra traição e voltando a usar novamente, achas que o público se sentiria traído ao ver-te num outro canal, numa SIC, numa RTP? Acho que o público reage sempre mal quando alguém que já está há muitos anos num sítio transita, mas acho que, quer dizer, acho que até é um bocadinho injusto, sabes? Uhum. Porque se alguém transita de um sítio para o outro, é porque algo melhor lhe foi proposto, percebes? Ou condições de trabalho melhores, ou desafios profissionais melhores. Portanto, acho injusto, e digo do outro caso, a Júlia Pinheiro, que eu admiro imenso e que saiu da TVI para a SIC há já 3 anos, e que, quer dizer, aquilo... ela foi penalizada, e acho injusto, percebes? Acho injusto porque a Júlia, o valor dela é exatamente o mesmo. E as pessoas não sabem o que é que está por trás de uma mudança de estação. Enfim, não falo sequer a título pessoal, porque isso nunca me aconteceu. Nunca aconteceu, sim. Mas as pessoas não sabem o que é que está por trás de um trânsito desses. Para te dar um exemplo. Sim. Hoje em dia, a maioria das pessoas mantém-se na mesma empresa como antigamente, quer dizer, o resto da vida. Não. As pessoas transitam de uns locais de trabalho para os outros. É igual na televisão. É igual neste meio, é a mesma coisa. Os atores fazem projetos que passam ou na SIC, ou na RTP, ou na TVI, enfim. Tem a ver com projetos, com desafios profissionais, tem a ver com ambições pessoais, com aquilo que nós queremos alcançar, atingir, e com convites que nos sejam feitos, percebes? Mas como te digo, não tem nada a ver comigo, eu nunca passei por isso. A televisão é levada demasiado a sério por quem a vê? Eu acho que a televisão continua a ser agora um bocadinho mais a par com a internet, não é? Sim. Mas ainda assim a televisão, porque chega às massas, e nas massas nem todos chegam à internet, portanto eu continuo a achar que a televisão é o veículo principal e dominante, sim. É o veículo principal de comunicação, sim, continuo. Qual era a pergunta? Não, eu estava-te a perguntar, era se as pessoas que veem a televisão e que vivem a televisão levam-na demasiado a sério, devido a essas alterações de estação que são levadas tão a peito. Não sei, olha, não sei se responder-te a isso, se levam a sério ou se não. Acho que tudo o que é entretenimento não devia ser levado muito a sério, e eu acho que o mal de muitas pessoas é levarem as coisas muito a sério, sabes? Sim. Acho que as pessoas são muito mais descontraídas e vivem de uma forma muito mais desapegada, muito mais simples, se não se levarem muito a sério. Eu não me levo muito a sério, sou uma pessoa séria, consciente e responsável, mas não me levo muito a sério. Eu não vou para casa a chorar se me acontece alguma coisa em direto que eu... Ai, que vergonha! Não, quer dizer, por favor, eu sou humana, eu sou mais que os outros, não sou. Também erras. E, por exemplo, em relação ao meu blog, ops, não me correu muito bem, não sei como eu esperava esta estante, por exemplo, que eu me propus a fazer sozinha. Mas o que é que eu vou fazer? Deixo de publicar isso porque não me correu, não ficou perfeitinho? Eu não, eu publico e assumo muito, eu sou igual às outras pessoas. Nós somos iguais, a sério, somos feitos da mesma massa. Não tens medo do erro. O que é que se leva desta vida? O amor, acima de tudo. O quando amor. Chegamos ao fim, aquilo que nós demos é o que nós temos. És uma pessoa de dar ou de receber? Ambas as coisas. E... quando dou tudo, mas também peço, percebes? Acho que é... O amor o amor mais... puro? Mais puro, sim. O verdadeiro amor, para mim, é o amor em que nós damos. Ponto. Sem esperar nada em troca. Mas, sem dúvida nenhuma, que enquanto seres humanos temos essa necessidade, não é? De nos sentir amados também, e precisamos de receber esse amor. Mas o mais puro, e pego no puro, o mais puro dos amores é o amor incondicional, em que nós amamos independentemente da outra pessoa nos amar. É o que acontece, por exemplo, em relação a um filho. É um amor incondicional. Mesmo que o meu filho... eu obviamente, não estou a falar do António em particular, uhum. Mas mesmo que um filho cometa um crime, por exemplo, não vai beliscar em nada, o amor dessa mãe por ele. O amor é incondicional, ponto. Esse é o maior dos amores. Mas quando, quando eu dou, obviamente tenho essa necessidade também de receber. És uma pessoa que ama e é amada também por muita gente? Amo muita gente, é um facto. Sou muito grata, tenho muita gratidão pelas pessoas que já passaram pela minha vida, pelas que estão na minha vida, por aquelas que ainda vão passar. Há uma frase que eu gosto muito que é... estou a traduzi-la mentalmente porque ela é em inglês. Cada pessoa que tu vais conhecer, que tu vais conhecer no futuro, portanto, cada pessoa que tu venhas, é melhor assim, cada pessoa que tu venhas a conhecer no futuro sabe uma coisa que tu não sabes. E isso fascina-me. Isso passa-se com todos nós. Portanto, quem quer que seja a pessoa, independentemente de onde ela venha, dela ser ou não parecida connosco no modo de vida e até na maneira de pensar, ela sabe de alguma coisa que tu não sabes. E o mesmo se aplica a ti. Sim. Tu sabes alguma coisa que eu não sei, Ruben, por exemplo. E aí podemos, todos em conjunto, enfim, criar um elo imaginário, estás a ver? Um elo imaginário de união, uma coisa que nos una de forma... filosófica, por assim dizer, e até emocional, e faz-nos descer um bocadinho à terra e percebermos que nós não somos mais do que ninguém. No futuro, uma televisão que não pense tanto em números, será uma melhor televisão? Era fantástico. Era fantástico, mas o panorama atual é este, é um panorama que tem formatos muito próprios e pronto, e fico-me por aqui. Sem dúvida que seria... seria muito bom voltar a fazer televisão de uma forma, como é que eu ia te explicar, com uma responsabilidade diferente daquela com que se faz hoje. Canal Leonor Poeiras, por que não? Ai, nem pensar, nem pensar. Sabes que eu não tenho nenhum objetivos de liderança. Sim. Eu acho que nós somos educados para, e acho, infelizmente, acho que nós somos educados para vencermos, para termos sucesso, para nos destacarmos, e vivemos numa sociedade competitiva. Eu não me encaixo nesse grupo. Eu dou o meu melhor e eu sou muito melhor em equipa. Não tenho... Sou, como é que eu ia dizer, um bocadinho assim, perspineta, mas não tenho ambições de ser líder. A responsabilidade de ser um líder único é tão grande que me atormenta e não me vai deixar dormir. Eu sou muito melhor em equipa e na partilha. E, portanto, confesso que me incomoda um bocadinho esta política, não, mas esta cultura em que nós vivemos de supera-te. Dá o teu melhor, seu melhor. Acho que nós temos que nos superar e dar o melhor de nós mesmos. Mas não contra os outros. O meu melhor pode não ser tão valioso como o teu melhor, Ruben, percebes? Só que é o meu melhor, logo é a minha meta, estou ótima, estou feliz. Há coisas que eu sei à partida que não, que se calhar não vou conseguir fazer, apesar de nós sermos capazes de fazer tudo. Por exemplo, vou fazer culturismo, não vou, eu seria capaz de ter um corpo de culturista, seria, claro, mas implica um empenho da minha parte que eu não quero ter, que eu não me revejo. Portanto, o melhor, e portanto, eu fico aquém daquele que faz culturismo? Não. Eu dou o meu melhor, mas a minha pretensão não é aquela. E, portanto, esta coisa de nos compararmos e de querermos ser o melhor que os outros é muito perigosa para mim. É muito perigosa. Por exemplo, o meu objetivo não é crescer e fazer programas de horário nobre. Não é fazer crescer a minha conta bancária e criar uma riqueza profunda e grande e ter uma conta enorme. O meu objetivo de vida é criar um sentido para a vida, que passa por muitas coisas e passa por aprender. E eu aplico isso na minha vida inteira, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nos meus hobbies, na vida com os meus amigos, enfim, várias coisas. E estamos mesmo a terminar. 3 minutinhos, quem é Leonor Poeiras? Ai... Sei lá quem é que eu sou. Eu não me levo muito a sério. Olha, neste momento, e estamos em 2015, eu sou uma mulher. Sou uma mulher que tem 34 anos. Não que eu ache a idade uma coisa preponderante para nos definirmos, mas filo porque por dentro sou uma criança. Não me levo muito a sério. Fomento os meus momentos de uma infantilidade. No que diz respeito aos sentimentos, porque as crianças são as mais puras, são a espécie mais pura de, ou o exemplo mais puro do ser humano, não é? Acho que são eles os mais puros e vivem os sentimentos de uma forma, as emoções de uma forma muito genuína, e nesse aspecto eu revejo-me totalmente numa criança, não num aspecto adulto em que eu tenho as minhas responsabilidades, tenho que ir trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que cumprir os meus compromissos, tenho que acordar quando o despertador toca, não, obviamente que sou uma pessoa, uma mulher consciente e bastante responsável, mas sou, sem, há um lado meu muito... transparente, como as crianças, e gosto imenso de brincar e vejo coisas muito... E acho que se os adultos estivessem mais atentos às crianças, seriam tão mais felizes. Elas ensinam-nos tantas coisas. Elas veem alegria nas mais pequenas coisas e eu aí revejo-me a 100%. Não sou de lutar para... O meu sonho não é ser rica, como eu te estava a dizer há pouco. O meu sonho é encontrar o sentido da minha vida e ser feliz nesse percurso, nesse caminho, que eu espero que seja eterno, porque isso implica uma constante renovação, busca, procura, entrega e tudo mais, e crescimento, não é? E portanto sou uma pessoa curiosa. Quem é Leonor Poeiras? Vamos aqui resumir, porque eu falo pelos cotovelos, não é? 15 segundos. Desculpa. Sou uma mulher curiosa, ponho tudo em causa, sou muito alegre, sou muito bem disposta, extrovertida, amo demais. E isto prega-se a tudo, sabes? Aos livros que eu leio, às músicas que eu ouço, tudo me inspira. E é isto. Foi então mais uma edição das Conversas de Esquina. Espero que tenhas gostado. Beijinhos e abraços. Obrigada, tchau. Obrigada. Até a próxima semana.